Oi, filho. Ai, pai, você vai voltar logo? Daqui uma hora, mais ou menos. Tá? Por quê? E sua mãe? Acho que ela não tá se sentindo bem. Eu sei. Não esquenta. Ela vai ficar melhor. Tá? Escuta, eu vou chegar em casa daqui a pouco e vou cuidar da mamãe, eu te prometo. Tudo bem. Me espera aí, filha. Vou esperar. Sophie Lloyd, Mowbray Hill. Quer que eu fique mais um pouco? Não, eu tenho que. Tenho que. Pode ir fechar tudo. Tá bom. Quem sabe pelo menos pudesse fazê-la parar de se trancar no armário, não é? Tudo bem, então não vamos chamar de intervenção, vamos chamar de. Paul, eu vi uma coisa. Esse negócio está começando a prejudicá-lo. Paul! Um segundo, por favor. Quê? Tinha uma coisa na sala de trás. Como assim uma coisa? Eu não sei. Desapareceu. Esther. Eu tenho que cuidar disso aqui, então vá para casa, tá bom? Toma cuidado quando sair, tá bom? Tudo bem, eu vou estar em casa daqui uma hora, tá certo? Tchau. Esther? Não, não, não, não, não. Qual é? Qual a chance de dar mais uma? Quase nenhuma. É por aí. Não? Não. Eu vou tomar um banho. Ah, e se eu for junto? Vai ficar cheirando sabonete de mulher. Maratonista. Eu tô acordado. Não vai achando que vai ficar. Beca. Só uma noite. Não. Vai me botar pra fora no meio da noite. Você vai ficar bem, não é um cachorrinho. Ah, achei que eu era o seu namorado. Namorado? Quem disse alguma coisa sobre namorado? Você é um cara, o único com quem eu saio. Faz 8 meses. Sério? 8 meses? 8 meses. Nossa, isso te coloca oficialmente em primeiro lugar. E se eu deixar uma calça jeans aqui? Não. Então, uma meia. Só uma meia, claro. O que você vai fazer com uma meia só? Isso foi um sim. Não, sai daqui. Eu tenho que trabalhar amanhã. Deixar uma meia aqui não quer dizer que você não possa se livrar de mim. Meias não são âncoras. A gente se vê amanhã à noite no show. Podemos concordar nisso, por favor? Ah, tá bom. Ainda tá aí? Até amanhã. Uma noite dessas você podia me deixar. Também te amo. Ô, gostoso. Eu gosto de você. Bastante. É só isso? Não, tem mais uma coisa. Mas foi quase. Tanto tempo atrás. Eu não sabia. Eu não vi você. Eu não... Bom, claro que é diferente agora. Desculpe, eu ouvi tantas coisas. Eu não sei o que fazer sobre isso. Mamãe? Eu sinto muito. Entenda. O que eu posso fazer? Foram muitas histórias. Foi tanto tempo atrás. Mãe? Eu já disse que não sei o que fazer sobre isso. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Mãe? Oi, filho. Tudo bem com você? Tá bem. Tô, eu vou ficar. É só que vai demorar um pouco. Acordamos você? O quê? Ei. Tem que voltar pra cama, meu amor. Os únicos que podem andar pela casa a essa hora são os adultos. Boa noite, Martin. Quer ir embora? Ai, eu também. Não tô aguentando mais. Eu também não. Ela não atende. Ei, Martin. Tem mais alguém para quem eu possa ligar? Ah, olha, eu não sabia que tinha um irmão. É. Você é a Rebecca? Sou. Eu sou a Emma, do Conselho Tutelar. Eu fui designada para o Martin depois que o seu pai morreu e eu... Padrasto. Como é que é? Ele era meu padrasto. Meu pai se mandou quando eu tinha 10 e não voltou. Nós podemos falar apenas do Martin por um minuto? Como ele é quando está em casa? Ele dorme bem? Eu não sei. Eu não moro lá. Então, só a sua mãe fica em casa? Só. E como ela está reagindo? Bem, ela... Tá tomando antidepressivos, se é isso que tá perguntando. Tudo bem. É muito grave? A depressão? Desculpa, o Martin tá bem? Porque tá me interrogando como se ele estivesse com o olho roxo. Ele caiu no sono na sala hoje de manhã. Pela terceira vez em uma semana. Tá bom, dá licença. Oi. Você veio. É? Não sabia se você vinha. Tá bom. Ah, cadê a mamãe? Martin, eu sei que você e sua mãe estão passando por um momento difícil. E é mais difícil para você porque não pode falar com sua mãe sobre isso. Talvez você tenha até tentado ajudá-la. Se quiser falar sobre isso um dia, eu tô aqui. Tá bom? Foi por isso que foi embora. Não foi? Ah, não. Meu lance foi bem mais complicado. Tudo bem. Vamos lá. Eu te levo pra casa. Pra sua casa? Ou pra da mamãe? Onde você mora? Ei. Você vai ficar bem. Vamos lá. Ele vai ficar bem. Tudo bem. Eu vou manter contato. Aham. A gente chegou. Tinha que me deixar ficar na sua casa, só por uma noite. Tá difícil até pra mim, amigão. Ah, quer saber? Eu acho que não vai gostar de lá, porque eu tenho uns posters estranhos e assustadores na parede. Só preciso dormir. Podemos falar sobre isso, tá? Alguma dica com a sua mãe? Ah, você não vai entrar. Como assim? Por que não? Porque ela é louca. A mamãe passa por fases assim, então dá um tempo pra ela. Ela fez amizade com alguém? Uma pessoa vive aparecendo. Ótimo, quem? Diana. O que você disse? O nome dela é Diana. Ei. Eu sei o que você tá passando. Porque a mamãe fez a mesma coisa comigo quando meu pai se mandou. E eu tive pesadelos horríveis com a Diana. Mas não passam disso, entendeu? Porque ela não é real. Becca, oi. Oi, mãe. O que está fazendo em casa, mocinho? Ela te conta. Ele não tá dormindo bem. Bom, dá pra culpá-lo. Paul era tudo pra nós. Ele era quase tudo. Você tá fazendo terapia, mãe? Você sabe que eu não vou falar com estranhos sobre os meus problemas. Já passei por isso antes. Se lembra? É, eu me lembro. Há quanto tempo parou com seus remédios? É sério? Que eu queria que isso acontecesse comigo. Mas e o Martin? Você pensou nele? Você vai me dizer que eu sou uma mãe desnaturada? É isso? Você mais do que ninguém? Hã? Sabe o que é criá-lo sem um pai? Olha o que você virou, filha. Eu vou te dar alguns dias. E enquanto estiver dando uma de louca desse jeito, o Martin vai ficar na minha casa comigo. Uh-uh. É. É isso que vai acontecer, mãe. Uh-uh. E pode me ligar quando estiver se sentindo melhor. Não, faz não. As Martin. Malas. Tô pronto. Martin, não. Vamos. Ei, Martin, por favor. Você planejou tá. isso. Vamos. Eu sabia que você planejou. Você A gente planejou. Não planejou nada, mãe. O quê? Assim que der, eu volto. Lembre de tomar suas vitaminas. Rebecca! O que aconteceu? Vamos pra casa. Não. Rebecca, por favor. Desculpa, mãe. Por favor. Muito bem, aqui estamos. Você pode ficar com a cama. Ou o sofá, se quiser. Não. Aqui tá bom. Tá. Legal. A ideia foi sua? Como assim? Trazer o moleque pra cá. É? Ele não tá seguro lá. Então, liga lá pra mulher da escola. É pra isso que serve o conselho tutelar. Exatamente pra isso. Ele é meu irmão. Ela é a mãe dele. E daí? Você tá fazendo isso pra magoar ela? Ou pra ajudar ele? Vai embora agora. Eu sei que já passou da hora do jantar, então vamos chamar isso de lanche da meia-noite. Quer com casca ou sem casca? Tá, com casca. Pode cortar em triângulo? É, você é igualzinho à sua irmã. Eu adorava isso. Muito bem. Prontinho. Tudo bem. Ah, que bom. Nem tá... Oh. Desculpa. Tinha um nó. Rebeca. Fala. Se a mamãe é louca, quer dizer que somos loucos também? Não. Martin? Ei. O que tá fazendo aí embaixo? Você tem que ligar o interruptor. Você pegou o Martin? O quê? Quem é? Não pode fazer isso. Ela é desequilibrada. Não é um ambiente seguro pra ele. Onde ele está? Ele tá se vestindo pra ir pra escola. Olha, Pense no que você quer fazer. É, eu pensei e trouxe ele pra cá. Não estou falando de uma reação impensada. Ele não pode ficar aqui. Ele pode sim. Não com... Rebeca, peraí. Sabe por que eu tô aqui? Ela me ligou. O quê? O conselho tutelar recebe ordens de uma maluca agora? Passei lá pessoalmente pra ter certeza que ela estava lúcida aí. Ela estava. Mas quer saber, isso não funciona desse jeito. Mas por que não? Sophie é a mãe biológica, a guardiã legal. Tirar o Martin da custódia dela requer que você preste queixa contra ela. Leve ao tribunal. Isso é um processo longo e doloroso. E é só a primeira metade. Para evitar que o Martin seja colocado num lar provisório, vai ter que provar que você e a sua casa são adequados para a adoção. São duas grandes escolhas que vai ter que fazer. Declarar guerra à sua mãe e... transformar-se numa guardiã responsável para ele. Está disposta a isso? Eu posso ser uma guardiã responsável. Tá tudo bem. Eu dormi um pouco. Vou passar bem a noite. Pai, mamãe e eu. Eu recebi sua mensagem. Pode me levar até a minha mãe? Sério? Ei. Vai fazer isso tudo de novo? O quê? Não, eu vou te contar no carro. O que tá fazendo? A gente não vai falar nada sobre ontem à noite. O quê? Me botou pra fora porque eu fui honesto. Olha, desculpa. Você tinha razão. Eu tava usando o Martin pra magoar minha mãe. Obrigada por me avisar. A gente Deve desculpas ao Martin. Obrigado pelo beijo, mas ainda deve desculpas a ele. Eu vou descobrir sobre a Diana. Aquela vaca é real. Peraí. De quem você tá falando? Mãe? O que a gente tá procurando? Procurando a minha mãe. Se a vir, a gente se encontra na porta dos fundos, falou? Falou. Sophie e Diana, Mulberry Hill, Califórnia. Paciente 283, admitida em 6 de outubro de 1984. A paciente sofre de uma doença de pele rara que se manifesta pela extrema sensibilidade à luz. A estadia da paciente aqui tem sido muito problemática. Ela tem histórico de violência. Atacada pela ultimamente, paciente. Ela anda obcecada com uma das Diana pacientes Walter. Da enfermaria de helioterapia. Uma jovem chamada Sophie. Traga ela aqui. Deixe ela amarrada. Obrigado. Olá, Diana. Deixe as luzes apagadas. Soube que você foi muito má de novo. Diana, quero que você fique longe da Sophie. Ela é minha amiga. Então, por que a machucou? Ela estava melhorando. Sessão 13 agora. A doença de pele da paciente está piorando. Estamos preparando uma terapia experimental. Segure firme! Usando a dose completa agora. 200 watts. Desliga isso agora! Meu Deus! Papai, mamãe, Diana, eu. Atacada pelo quê? Eu não sei, eu não consigo explicar. E pra que tudo isso? Prova. Isso é a prova. Eu sei, eu só tô dizendo que você pode falar sobre a sua irmã comigo, tá bom? Tá bom, mãe. Tomou suas vitaminas? Eu estou me sentindo melhor. Olha, filho, eu sei que andei meio distante ultimamente e quero deixar isso pra trás. O que acha de um filme pipoca hoje à noite? Curti, legal. Bom, acho que um tempo juntos é o que precisamos. Só nós três. Mãe. Hã? Que tal só nós dois hoje à noite? Pode ser? Vamos ver. Como consegue ver com toda essa luz? Ah, Como você tá aí? Eu tô bem. E você? Eu vou ficar bem, amor. De verdade. Sinto falta do seu pai. Ele fazia me sentir forte. Ele fazia me sentir protegida. Acho que preciso sentir essas coisas às vezes, sabe? E acho que você também. Mãe, eu tô bem. A Rebeca é forte. A Rebeca age como se fosse forte. E ela é, às vezes. Mas deixa eu te dizer, quando as coisas ficaram ruins, ela me abandonou. E eu não quero que isso aconteça com você. Às vezes, a coisa mais difícil é enfrentar nossos medos. Foi o que a Emma me disse. É. Acho que você tem razão. Eu já volto. Mãe! Ei, ei, tudo bem, amor? Tudo bem, tudo mãe, bem. Mãe, o que tá fazendo? Olha pra mim. Confia em mim, tá bom? Eu vou te contar uma história. Mãe, por favor. Não, bebê. Foi muito tempo atrás. Eu tinha uma amiga chamada Diana. Ela era tão diferente, tão especial. E olha pra mim. E depois, eu descobri que uma coisa muito ruim tinha acontecido com ela. Mas as notícias estavam erradas, sabe? E ela ainda estava lá. E finalmente, ela voltou. Ai, por favor, não, me solta. Não, não, escute aqui. Sabe, eu a deixei sozinha por tantos anos. Eu abandonei ela. Mas agora, ela vai voltar, está bem? Contanto que eu não tome os remédios e você apague as luzes. Não acende a luz! A Diana não sabe lidar com isso! Não, Diana! Ele não entende! Ele não fez por mal! Martin! Ela não fez por mal! Por favor, não faz isso! Peraí, a sua mãe esteve num manicômio quando ela era jovem? É o que parece. É que você nunca falou sobre isso. E nem ela. Eu acho que não é uma coisa da qual se fala. Ah, é? E se eu só escutar? Porque eu ainda não sei quem é essa tal de Diana. Ela é... A mamãe tá piorando. Olha, a gente não tem comida. Verdade. Pode ir até o mercado? Tá bom. Deixa comigo. Até mais, Martin. Ei. Quer falar sobre isso agora? Eu sei que não acredita em mim. Mas a Diana é real. Ela tocou no meu cabelo. Ei. Escuta aqui. Eu vou dizer uma coisa que nunca me disseram. Eu acredito em você. Eu não sei o que ela é. Ela não gosta de luz. Tudo bem. Vem comigo. Olha só. Então, acontece que o seu pai estava fazendo muitas pesquisas sobre o passado da mamãe e da Diana. A Diana foi encontrada trancada num porão quando tinha 13 anos. E o pai dela tinha se matado. Ela tinha uma doença de pele muito estranha. Contavam histórias sobre ela. As pessoas diziam que ela era do mal E que ela podia entrar na cabeça das pessoas e mudá-las. Ela foi levada para o hospital psiquiátrico de Mulberry Hill, onde ela conheceu a mamãe. E eu acho que ela entrou na cabeça da mamãe. Ela fez pensar que eram amigas. Mas não eram? Não. A Diana só aparece quando a mamãe está em crise. Eu passei por isso também, quando tinha sua idade. Quando seu pai foi embora? É. Então, o que aconteceu com a Diana? Os médicos tentaram um tratamento experimental com ela. E alguma coisa deu errado. E ela morreu. Mas... se ela tá morta... como ela consegue fazer isso com a gente? Eu não sei. Mas eu acho que a mamãe é a única conexão que a Diana tem com este mundo. E eu acho que se a mamãe melhorar, ficar com a mente forte de novo, então, talvez possamos quebrar a conexão. Não. Diana não vai deixar isso acontecer. Por que tá falando isso? Porque foi o que o meu pai tentou fazer. Tá tudo bem, é a comida. Ei. Brett. Fica aí. Mãe, precisamos conversar. O que foi? Pode falar pra gente sobre a Diana? Do que você tá falando? Sua amiga, Diana. O Martin disse que ela esteve aqui uma hora atrás. Sim, ela é minha amiga. Esta é sua amiga, Diana? É ela? Onde conseguiu isso? Responde minha pergunta. Não, você responda a minha. Conheceu a Diana em Mulberry Hill, quando esteve internada com depressão. Eu tô certa? O que importa? Eu tô certa. Me fala, o que é que importa quando nos conhecemos? Porque ela morreu. Mãe, ela morreu um ano depois dessa foto. Mentira, eu não sei o que você está dizendo. É a verdade, tudo mãe, bem, espera, é a pare, verdade. Pare. Tudo bem, eu entendo. Está tentando tirá-lo de mim de novo. Está tentando tirar o meu filho de mim. Está inventando essas histórias malucas. Você... Acontece que eu achei o obituário, mãe. Explica essas isso. Essas coisas podem ser forjadas. Podem ser forjadas. Você parece louca. Ouça o que ela diz. Eu sei. Tudo isso parece uma loucura. Tem uma mulher morta nesta casa. E você deixou ela entrar, mãe. deixou ela ficar. Eu sei, eu entendo. Eu entendi. Você veio porque se sentiu mal por me abandonar. Estou certa. Eu não soube de você. Você não veio me ver como as outras pessoas. E sabe como isso me magoou? E agora? Acontece que eu deixei a Diana de fora durante todo esse tempo. Não vou ser o tipo de pessoa que faz isso com uma amiga. Amiga? Mãe, estamos falando de uma pessoa morta. Oh, meu amor. Fantasmas não existem. Então o que ela é? O que ela é, mãe? Você pode dormir na minha casa de novo hoje. Eu vou ligar para o conselho tutelar de manhã. Não. Como assim, não? Escuta, sei que ficou muito tempo longe, mas ela é nossa mãe. Ela precisa da gente mais do que nunca. Ei, não tô aqui por ela. Tô aqui por você. Você é minha prioridade. Eu não posso deixar minha mãe. Tá bom. Mas aqui não é seguro. Nenhum lugar vai ser seguro. Quanto tempo ela costuma ficar acordada no quarto? Ela? Ela não costuma sair de lá até de manhã. Tá legal. Primeira coisa, vamos deixar essa casa mais segura. O Brett e eu vamos ficar no sofá lá embaixo. Tudo bem? Tudo bem. Quer sua porta aberta ou fechada? Fechada. Tá. Espera. Você podia dormir comigo aqui hoje? Claro. Eu só tenho que falar com o Brett. Eu já volto. Você não precisa ficar, sabe? Eu sei. O Martin quer que eu durma no quarto dele essa noite. É. Ele precisa mais de você do que eu. É. Mesmo assim, vai ficar? A não ser que você me mande ir embora. Eu vou ficar, sim. Mas vai ser difícil dormir com todas as luzes acesas. Deve achar que nós somos loucos. Você sabe. Eu não acho isso. Obrigada. Olha, você pode confiar em mim. Eu não vou a lugar algum. Gaveta de baixo. O quê? Sabe, a gaveta de baixo da cômoda. Eu vou esvaziar pra você. É sério? Não. Talvez. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Thank you. Mãe? Ah, vamos passar a noite aqui. Então tá, eu te vejo de manhã. Te amo. Vai ficar? Vou. Bom? Eu estava... Eu queria começar de novo amanhã de manhã, se você não se importa. Tá. É claro. Você tem notícias do papai? Cartas ou... Não. Desculpe. Eu queria ter. Eu queria que você tivesse. Sei que você me culpa. Eu não culpo você. Não, eu não culpo. Foi a escolha dele, não sua. Tudo bem. Tudo bem. Preciso te ajuda. Rebecca, o que foi? Achou o remédio da mamãe? Não. Mas vamos pensar em alguma coisa. Vamos pensar? Amigão. Vamos fazer a mamãe melhorar. Tudo bem. Tenta descansar. Merda. Fica. Rebecca! Rebecca? Rebecca? Rebecca. Rebecca. Deixa sozinho. Tudo bem. Nunca! Ei, tudo bem. Não tá funcionando. O que mais pode ser? Armadilha. Calma, Rebecca, espera. Droga. Senhor Wells? Não! Não, Brett! Brett! Senhor Wells? Fica na rua! Brett! Brett! Tá tudo bem, Rebecca, espera. A gente tem que achar mais luz. Rebecca? Oi? Martin? Cadê você? Eu falei pra você não machucar os meus filhos. Eles não sabem o que fazem. Não tente me ameaçar, Diana. existe sem mim. É uma coisa que eu nunca deveria... Quanto tempo a gente vai ficar aqui? Eu não sei. Não tem janela. É. Eu tô bolando um plano. Eu não posso ajudar você. Ei, você tá indo bem, ouviu? Procura naquela caixa. Achei uma lanterna. Ou uma coisa parecida. É uma luz negra. Ainda tem bateria. Peraí. Onde você vai? Ver o que nós temos. Mantenha o fogo aceso. Igual ao hospital. Presa aqui embaixo, no escuro. O que é isso? Fazer a Sophie se afastar de mim. Matar todos eles como pai. Esqueça a Diana. Ela não desaparece nessa luz. E daí? E daí que se pudermos vê-la, pelo menos sabemos onde ela está. E talvez possamos machucá-la com isso. agora. Mãe! Mãe! A gente vai morrer? Não. Nós somos fortes. Tá me ouvindo? Somos fortes. Ela tá lá. Minha namorada e a família dela. Volta agora pro seu carro. Precisa ir pro hospital. Vão precisar de lanterna. Volte para o seu carro. Está bem? Unidade 8-1. Estamos na casa Mellow Gold. A energia acabou. Vamos. É a polícia. Tem alguém em casa? Oi. Polícia de Los Angeles, estamos atendendo a um chamado. Estamos aqui! Socorro! Senhora? Pode aparecer. Senão não vai ver. Pega! Fica aí! Pega! Nós temos que ir! Não. Temos que pegar não, a mamãe! Temos que ir. Não, não vamos sair sem a mamãe! Tudo bem, eu pego a mamãe, você não! Não, agora! Tem que ser agora! Meus filhos. Ai, ela matou o papai. Isso não me machuca. Isso sim. Você não existe sem mim. Não! Mãe, o que tá fazendo? Salvando suas vidas. Eu tô aqui, amigão. Eu tô com você. Prontinho. Você voltou. É claro. Você também. É. Já chega de fugir. Viemos pra ficar. Ei, tá tudo bem. Não é nada. Eu vou cuidar de vocês, tá bom? Tá. E nunca vamos embora. Com as vozes de Tatiane Keppelmeier, Théo Salomão, Fábio Azevedo, Sandra Mara Azevedo, Flora Paulita, Adriana Pissardini, Marco Antônio Abreu, Marcelo Pissardini. Vozes adicionais: Angélica Santos, Maria Cláudia Cardoso, Luiz Antônio Lobui, Tainá Marçal, Isabela Guarnieri, Cecília Lemes, Laigelis Ribamares. Direção de dublagem: Diego Lima. Revisão: Robson Kumodi. Operadores: Ricardo Cunha e Felipe Lopes. Estúdio Grupo Macias. Versão Grupo Macias.